deixar eu viver eternamente com eles a sonhar. Beijos proibidos, beijo de pecado, beijos tentadores, beijo desejado. Beijos proibidos, beijo de pecado, beijos tentadores, beijo desejado, beijos proibidos são dos lábios teus, beijos proibidos. Já foram meus. Quero novamente teus lábios beijar. Que eu vivo eternamente com eles a sonhar. Beijos proibidos, beijo de pecado. Beijo desejado, beijos proibidos.